Salvador, voo na 561, passa nível 202. 561, bom dia, senhor, identificação, desse é o nível 050, vigilância, chegada à maré, foi na proa de Itap. Na proa de Itap, voo no 561, no deck para 5000, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Bom dia, o gol 1864, está passando 230 para 150, frente da Romeu. 864, bom dia, sem identificação, desse é o nível 060, vigilância, chegada amarela. Chegada amarela, 066, descendo para 635, 864. Bônus 094, pronto para iniciar o nome do carro. Bônus 094, a linha decola, pistola 0, vento 140 graus, 099. A linha decola, mas 094. Golfo Vitor autorizado, cruzamento da 1735, ingresso a Quebec, Mike na Lima, Solen 121, decimal 1. Bom, 1094, decolador sul no meia, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, o Golan 094, transfere 1.500 pés, no peito da mão a mão. 094, bom dia, contato radar, só 370, saída da mão. 370, peito da mão, 094. Quando possível pro gol 1094 pro Odifrock. Mantenha o perfil da saída. Voa Momo da presente, 1094. Pro de Momo, 1094, graças. Terra Papa Oscar, sem identificação, desta 4.000 pés, vigilância, chegada Bonfim, ajuste 10 no meia. Ok, o senhor deseja executar ou vai executar o procedimento em uso ILS? Ok, sim, prossegue no perfil da chegada, após a posição pelo, o senhor vai executar a partir do Terra Vida 366, ok? Gol no 561, desce 2.000 pés, autorizado a final do ILS X-Way para pista 10. Ajuste 10 no meia, reporte localizador. Para 2.000 pés, autorizado ILS, gol no 864, desce 3.000 pés, ajuste 10 no meio. 3.016, gol 864. Gol no 094, Recife, 12685, bom voo. 094, 25, bom. Está estabilizado o gol no 561. Gol no 561, eu chamo Torres Salvador em 1 no 8, decimal 95. 895, boa. Boa. Torres Salvador, bom dia. Gol no 561, passa 2300 metros. Gol no 561, continua a aproximação, pode no externo baixar travado. Chama lá no externo. Externo, baixar travado, gol no 561. Gol no 561, livre pouso, pistão 10, vento 130 graus, com 07 nós. Livre pouso, gol no 561. No 864-2000, autorizado IRS, reporte localizador. Reporte localizador 2000-864. Salvador, muito bom dia. Gol 1962, informação Romeu, vem atingindo 50. 1962, acima a identificação, desce ao nível 050, vigilância, chegada amarela. Acima a identificação, desce aos 50 na mar, gol 1962. Utilizou 1864, sem baixar travando. Torre 1895, bom pouso. 95, obrigado. Torre Salvador, bom dia. Gol no 864, tá externo, baixou e travou. Gol 1864, muito bom dia. Livre pouso, pista 10, vento 130 graus, com 109. Autorizado, pouso voo 1864. Dois, assim, a identificação, missão nível 060, vigilância, chegada a maré. 060, vigilância, chegada a maré, pode guardar, viu, dona da presente. Controle Salvador, copiou o azul 402. Negativo, desce 060, a chegada é maré. Se o senhor deu alguma informação adicional, eu não copiei, comandante. Positivo, posição 060, só tem a possibilidade de Guaduna ou ITAP está presente. ITAP está autorizado. ITAP autorizado, grato, azul, 402. Serra Papa Oscar, desce 2.000 pés. Autorizado IADS aqui para reporte localizador. 2.000 pés, Serra Papa. Solo 30, libera direito, solo 121, decimal 1. 21, Adnir, não, 864. Controle de gol 1162, pode descer a 2.000? 1162, está livre das restrições em ITAP, desça 2.000 pés, ajuste no 06, reporte localizador. 3.000 no 06, reporte no localizador, gol 1162. Lucerra Papa Oscar corrigindo, desce 2.500, completo o RNAS para a pista no 0, reporte na final. Já está na final estabilizado, Lucerra Papa Oscar. Ok, chama a torre, 1895, bom pouco. 1895, obrigado. Sério, chama ataque. Afirmativo, agora sim visual mesmo, autorizado a linha e decolar, são 1-0, Romeu Golf Vita. Vento 1-4-0 graus, 1-8-9. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Serra, Papa Oscar, estabilizado R na vida 1-0. Papa Romeu, Serra, Papa Oscar, muito bom dia, continua a aproximação, o Enano pista livre, ajuste agora no 0-7. 1-0-7, aguarda a pista livre, o Papa Romeu, Serra, Papa Oscar. do 482, tem descida a 3 mil pés, sem restrições, ajuste a 90 no meio. 3 mil pés, sem restrições, ajustado a 90 no meio, azul 482. Serra Papa Oscar, livre pouso, pistão 10, vento 1, 40 graus, 109. Livre pouso para o Serra Papa Oscar. Romeu Golf Vista, decolador 34, controle agora em 120, décima 8, vovô. Obrigado, até o regresso. Romeu Golf Vista, contato radar, sobe uma centena, saída Argo, dispensado as restrições na subida. Está liberado as restrições? Livre. Obrigado, senhor. Serra Papa Oscar, solo 36, libera a direita, solo em 121, décima 1. Libera a direita, solo 121, não, obrigado. Claro, boa tarde. Avalizada, curso localizador, voo 9162. O 9162, torre 18, 95, bom pouso. 795, bom dia. Salvador, bom dia. Gol 1162, meia milha para o externo, baixada e travada. Gol 1162, muito bom dia, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, com 612 de nós. Livre pouso, pista 10, gol 1162. Prossiga. 082 está autorizado, X-ray, está no zero. Epsilon November, reporta na OSCA para ingresso. O azul 4082 está autorizado, X-ray, está no zero. 4082, desça para 2016, está livre, final ILS X-ray, pista no zero de Salvador, reporta estabilizado. 2016, autorizada elétrica, portará estabilizada, azul 4082. Guardião 04, controle. Ah, o senhor informou que ia permanecer no corredor forte. Qual é a localidade que o senhor prossegue no momento? O guardião vai manter franqueamento nas estradas, aqui no setor norte, vai limitar até Camaçari. Gente, mantenha-se atento à área proibida de Camaçari. O guardião 04, confirme a altitude, não receba o modo Charlie. Solos 41, libera a direita, solo em 121, décima 1. 21, décima 1, 1162, vamos. 3191 ali, mantém, cabeceiro 10. 3191 ali, mantém, 0 Torre Salvador, bom dia, Força Aérea 8735. Controle Salvador, azul 4082, estabilizou visual cono zero. Azul 4082, complete final, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Completa a torre 118, decimal 95, azul 4082. O meu Golf Vitor para o ideal para o destino. 40 graus, 079. Meio decolagem da 103, 19 anos. 79. 279, o Romeu Golf Vitor está autorizado da presente para seguir direto ao destino. Muito obrigado, na prova do 279. Controle Salvador, muito boa tarde, o Gol 9211 na proa de Ponce, cruzando 250. Controla Norte, evitando o sobrevoo da base aérea de Salvador. Ajuste 10116. 4000 com 1016, identificou o Gol 9211. 28 quilo November. Informe que tem um tráfego que acaba de passar o externo. Vai manter a posição e aguardar mais 2 minutos para decolagem. Tan 3191, decola 44, controle agora em 120.8, com voo. 208, Tan 3191, informa que na corrida atingiu um passarinho. Provavelmente deve estar na pista. Sente, já transformação. Controle Salvador, muito bom dia. Tan 3191, na saída da Euleda. É, solicita a voz, curva direita e voa direto Leda. Visar direto Leda da presente, tá 3191. Contatada na decolagem, subida 1340. Afirmativo, direto Leda da presente, tá 3191, grata. 082. Gente, azul 4082, livre pouso. Livre pouso, 4082. Quilo November, vento 140 graus, com 079, se liga decolagem por cima 7. Solos 46, direito 121, decimal 1. Direito 121, não visualizou o passo azul 4082. Gente, graças pela informação. Quilo November, decolado 47. Da presente está autorizado o cruzamento do campo, ainda na frequência das torres. Possibilidade de repetir, curvar à esquerda e permanecer na direita do campo. Do November está autorizado vai à esquerda, vai manter a linha do litoral, evitando sobrevoo da base aérea de Salvador, ainda na escuta da torre, aguardando transferência de comunicação. Você está autorizado a cruzar o campo? Torre é o Eco Quilo November. Bom dia, Oceano 6200, informação Quebec. Oceano 6200, aciona identificação, desça para o 050, chegada é a Mare. 050 Mare, 6200. Pode liberar no eixo da 1028. Afirmativo. Aérea 8735, informa que temos um tráfego 500 pés, mantendo a linha do litoral, prosseguindo o setor norte. O vento é 140 graus, com 109, sem nível de decolagem. Paciente, vai alinhar e decolar o FAB 8735, cruzou algum tráfego no litoral. Gente, com a aérea 8735, nível de decolagem comprou, eu estou mantendo 500 pés. A gente vai deixar a regulagem 8700, dá um prazo no litoral. Tenha 6200, confirme velocidade de cada. 3209, 6200. Eco Kilo November, da presente, chama agora o controle 120, decimal 8, com voo. Obrigado. Controle, é o Eco Kilo 9 Weber. Eco Zulu November, prossiga. Está na linha do litoral, mantendo 500 pés. Se possível, preciso autorizar a proada para dar presente, Paulo Afonso. Estacionado 5567? Afirmo. Eu estou com o tráfego do Guardião 04 fazendo sobrevoo no setor de Camaçari. Se eu mantenho na linha do litoral, guardando coordenação. Possível. Chaner 6200, dá presente voo Iduna, desça para 3.000 pés do Justo no 016. Dura 3.000 no 016, 6200. 6200, tem condição de manter a presente velocidade? Afirmativo, 6200. Azul! Motor de Salvador, muito bom dia, é o FAB 8735. Série 8735, prossiga para o controle. Bom dia, tem Globo Internacional, está agora na linha do corredor Axé. Prossegue fazer um ponto de reconhecimento, pouso no centro de convenções. Depois decola e faz um pouso na Ondina e retorna para o aeroporto. Acionado 0122. Quem segue litoral sul, 500 pés, ajuste no 0116. Reporte visual com o primeiro ponto de sobrevoo por 08735. Reportará. Controle é o Eco Kilo November. É Kilo November, prossiga. Autoriza curvar à esquerda e evitar a área de Camaçari. Autorizado, Eco Kilo November. Guardião 04, controle. Confirma posição. Na vertical de Camaçari. Gente, eu tenho o tráfego do Eco Kilo November, que decolou de Salvador. Está na radial 250, 5 milhas afastado a 500 pés. Eco Charlie 45. No mais próximo de Camaçari, eu vou dar outra posição do tráfego para o senhor se situar. É o 04, é o Eco Kilo November. Confirma a altitude que está mantendo. Ok. Controle de possibilidade do Eco Kilo November subir para 1.000. Autorizado, Eco Kilo November. Ok. 3191, controle. Prossiga, 3191. A torre confirma que provavelmente o senhor chocou com um pássaro pequeno, um pássaro de pequeno porte no momento da decolagem. Ciente, a gente está ciente. Muito obrigado. 3191, chame Recife 1251, alternando 13395. 1251, 13395. Bom dia, até a volta. Até. Romeu Golf Vitor, chame Recife 1288, alternando 1260. 1288, 1260. Boa tarde. Boa tarde. Com Kilo November, quando possível, ser chamado para Paulo Afonso? 1700. 1700, copiado, é com Kilo November. Somente para informação de tráfego, tráfego agora do Eco Kilo November, posição de 12 horas meia dúzia de milhas, no rumo nordeste a 1.000 pés. Kilo November, informação de tráfego agora, posição de 10 horas meia dúzia de milhas, rumo sudeste, mantendo 500 pés, o Guardião 04, Romeu Fox 10. Ok, não estamos visual. Oceaner 6200, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 6, livre final e LSXR reporte estabilizado. 2000, no 0 no 6, nível LR se pode estabilizar, 62100. Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo. Romeu Bravo, Oscar, aciona identificação, voo ITAP, descendo para o 050. Descendo 050, aciona a identificação, na prova de ITAP, Romeu Bravo. Com 9211, efetuando algum desvio? Um leve desvio à esquerda, mas já retornou na prova de Pelo, voo 9211. 9211, está livre da restrição de altitude e velocidade em Pelo. Então segue como número 2, desce para 3000 pés. Ajuste 10116, 3000, 10116, ajuste. 3000 com 1016, o gol 9211. Controle Salvador, Fado 8735. Gostaria de 735 para seguir. Está no vertical do centro de convenções, onde vai efetuar o primeiro pouso, depois está saindo de Londrina. Gente, a reporte quando pronto para a decolagem, Fosseiro 8735, não temos tráfego de conhecimento do controle no setor da Boca do Rio, da presente frequência livre. Gente, frequência livre, mas permanece sua escuta, 8735. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4207, ponto espero no zero. 4207, boa tarde, a linha decola pistão no zero, vento 1, 30 graus, 089. Sim, a torre da Zené, decolar 1 no zero, 4207. Do Forte, Guardião 04. Passando pelo 3, vai atingir 3000, gol 9211. 9211, desça para 2000 pés, ajuste 10116. Livre final e LSXI, pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Desce 2000, reportará estabilizado em ILS, o gol 9211. Chaner 6200, estabilizado? Estabilizado, 6200. 6200 do Chaner, completa final Torre Salvador, 118, decimal 95. 295, 6200, bom dia. Dia. Salvador, bom dia, Xena 6200, estabilizado. Xena 6200, bom dia, continua a aproximação, é quase 3 pontos de trabalho. 6200. Para Paulo Afonso. Visual. Black Lua VBC em condições de acender para 3500 pés. Você tem condições de manter a presente velocidade até através de TAP? Positivo. Tem, o senhor segue como número 2, o tráfego número 1 está agora a 1 milha da posição 2. Sério. Controle, bom dia, é o azul 4208. Azul. 4207, por exemplo. 7, contato radar na decolagem, suba ao 340. Após 2000 pés, vou ir direto Leda, após Leda Motiva. Ok. Corrigindo, 4207. 340, Leda, Motiva, após 2000. Tá curvando, obrigado. Nada. Salvador, o azul 5011, não tem de informação, Romeu. Passando nível 210 para o 50. Azul 5011, confirme velocidade indicada. No momento está 340. Azul 5011, redução 2609, se segue como número 3 na aproximação, acione identificação deixando para nível de voo 060, chegada é a Mari. 2609, deixe o voo. Gol 9211 estabilizado. Agora sim, o Gol 9211. Gol 9211, completa final e chama a torre 118.95. 1895, chamará o Gol 9211, obrigado. Nada. Torre Salvador, Gol 9211, estabilizado ILS. Gol 9211, boa tarde, continua aproximação, guardando a pista livre. Guardando a pista livre, 9211. Meu Bravo Oscar, desça para 3 mil pés, ajustando 016, tem condições de Guarduna? Positivo. Guarduna da presente, senhor, passa a ser o número 1 na aproximação, descendo para 3 mil pés. Ajustando 016. Gente, a Guarduna 3 mil, ajustando 016, como número 1, com meu Bravo Oscar. Ciência, confirme a altitude que o senhor vai manter até Paulo Afonso, Eco Kilo November. Foi, Donato. Desde o pouso 190, Gol 9211. Sem frequência livre, não temos tráfego a informar nos setores adjacentes de conhecimento do controle. Para serviço de informação e alerta, chame Recife 12685, alternando 12545. Ou é Kilo November? 2545, 125.45, frequências para serviço de informação e alerta. Bom dia, 3216, cruza nível 190, 15050. 3216, aciona identificação, desça para nível de voo 070, chegada é a Mari. Esse é o 070, chegada a Mari, então 3216. Afirmativo 395, após o gol na curtíssima Lima, tem. Afirmativo Lima, tem 395. Solo 02, libera direita, solo em 121, décimo 1. Direita 21, obrigado, 9211. Livre decolagem, pista 10, vento 140 graus, 089. Livre decolagem 10, tá 3895. Parra Romeu, Romeu, Bravo, controle. Na escuta. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0, 16. Autorizada final ILS X-Ray, pista 10 de Salvador, repórter estabilizado. Ciente, só para conhecimento, senhora, nossa intenção é na final modificar a posição 17. Romeu Bravo Oscar. Ciente, informaremos a torre Romeu Bravo Oscar. A senhora autoriza a proa de externo? Romeu Bravo Oscar. Mantenha ainda a proa de dono Romeu Bravo Oscar. Ciente. Você 08735, controle. O senhor ainda está em sobrevoo sobre o centro de convenções? Tango, acionamento a critério, chama para um táxi. 15 decolada de CIA? Afirmo. Segue para qual setor de Salvador? Na vertical da BR-324, seguindo o sentido Águas Claras, sem interferência da aproximação 1-0, vai mantendo a sua escuta 500 AGL. Ciente, 500 pés, AGL, ajuste 1-0, 1-6. Você vai manter essa própria, seguir para Águas Claras? 1-0-6, eu vou seguir a vertical da BR-324, caso necessário cruzamento, vou cruzar entre Duna e Simbra para a Federação. Ciente. Controle Salvador, 3895. 3895, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340. Após 2000 pés, voe direto Leda. Após 2000 pés, direto Leda, 340, autorizado. Azul 5011, desça para 3000 pés, ajuste 1016, está livre da restrição de altitude e velocidade na posição ITAP. 3000 pés, 1016, livre da restrição de ITAP, azul 5011. TAN 3216, reautorizada a descida para nível de voo 050. 050, pode vai, TAP. Autorizada ETAP, TAN 3216. ETAP, obrigado. Azul 4207, chame Recife 1251, alternando 133, decimal 95. 1251-3395, 4207, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle, Força Aérea 8735, está livrando o centro de convenções, prossegue plantinho. Ciente autorizado, litoral sul, 500 pés, ajuste 1016, reporte visual com local de pouso. Bravo, Oscar. Bravo, Oscar, completa final, Torre Salvador, frequência 118.95. 95, Oscar. Errou minha Bravo, Oscar? O meu Bravo, Oscar, continua com a estimação, pode para cancelamento. Partida presente, combate pela direita, cabeceira 97, errou minha Bravo, Oscar. Número é vosso, plano modificado 08, reporte a final do ano 7, autorizado base para a direita. Básica. Charlie 25 Bravo, que vai girar base para a final da 17. Mantenha-se atento ao tráfego, máxima de 1.000 pés no setor. Ciente, agora no momento 750 pés, vai manter a altitude, ficar atento ao tráfego. Azul 5019, desça para 2.000 pés, ajuste 1016, nível final ILS é que tem reporte estabilizado. 06, atrás da GLS, chama de captado, azul 05. Bravo Vitor Tango, estou colando sua escuta, mano, Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, mantém o rumo de decolagem até 3.000 pés após estar autorizado para prosseguir direto ao Momo. Ciente, vai manter até 3.000 pés, no rumo de decolagem até a saída do Momo, Bravo Vitor Tango. Do 5011 para informação, vai ter helicóptero agora, posição de 2 horas. 3 milhas. Helicóptero pairado 500 pés Alfa Serra 32 não interferirá na sua aproximação. Gente, o Azul 50. Na 3216, livre de restrição em ITAP, desça para 3 mil pés, ajuste 10116. 3 mil livre, 1016, 3216. Contra esse Salvador, você vinha como autorizar a fonte para botar 3895? 3895 da TAM, aguarde coordenação com o Centro Recife. Obrigado, 3895. Gente, Bravo Vitor Tango, presente, está autorizado direto Momo. Direto Momo, Bravo Vitor Tango. Isso é 17, vento 150 graus, 0 metros de nós. Posso. Então 04, prossiga. Corredor forte, 500 pés, às 8 milhas, para retorno a Salvador. Tente corredor forte, 1.000 pés, ajuste 10116, reporte ingressando no Interlagos. 10116, reportará Interlagos 04. A informação tem o tráfego do Júlio, Mike Juliette Romeu, helicóptero, um Robson 44, agora seguindo sentido pedágio na BR-324. E a gente vai manter a linha do litoral, o Guardião 04. Estabilizado, 5019. 5019 da Azul, completa final, Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, Azul 5019. Bravo Oscar, aula Zuno 1, autorizado para track e sinal frequência livre. Ah, igualmente. 0016, livre final e LSXR, reporte estabilizado. 2016 vai para estabilizar o Max 6, 3219. Em São Repórter, a gente pôs o baixado travado, 5019. Então, 3895. No momento não conseguimos contato telefônico com o Centro Recife, solicite diretamente o mesmo à proa de Motiva. Chame-os na frequência 1251, alternando 133, decimal 195.